Levante as suas mãos. Exercer domínio e autoridade é cantar como um profeta o que a palavra de Deus diz. Levante a sua voz e cante isso. Proclame. Você vai aprender a pedir menos. Algumas coisas você vai deixar de pedir, porque já foram concedidas por Deus. Ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, meu filho, vá. Exerça esse poder, domínio, governo, autoridade. O que tenho recebido nestas reuniões, o que foi proclamado, orado, guerreado, está consolidado. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que quando expulsamos um espírito maligno, ele vai e percorre lugares áridos. A Bíblia que ensina isso. A Bíblia diz que eles voltam e se encontram a casa vazia, eles trazem 7 mais. Toda a ação da igreja de Jesus, da minha vida e da sua vida, repreendendo Satanás, precisa ser seguida de uma posição em Cristo Jesus. O reino dele, a casa dele estabelecida dentro de mim. Aquela área, aquele assunto, aquela questão que você colocou diante do Senhor, que você orou e repreendeu e venceu, você vai dizer: venha o teu reino nesta área. Estabeleça a tua casa, o teu trono nesse assunto, nesta área. Não é apenas uma oração abstrata. Deus vai te dar ensino, como estudamos aqui hoje, princípios, ensinos práticos que vão estabelecer a casa do Senhor nestas áreas da tua alma, do teu coração, das tuas finanças, da tua vida, da tua família, onde Satanás já foi repreendido. E se ele intentar voltar, ele se deparará com a casa do Senhor estabelecida, com a sua vida inundada da presença do Senhor.